Já não tenho mais palavras a não ser dizer que te amo. O meu sonho tão lindo está fazendo parte dos meus planos. Um dia pude despertar o meu sonho junto de ti. Você me deu chance de falar do amor que nasceu dentro de mim. O tempo foi passando, eu fui me entregando aos carinhos seus. Por esse seu jeitinho, macio é seu corpinho, se envolvendo nos braços meus. Toda vez que eu te vejo, sinto que o desejo me devora. Vou correndo me envolver em seus braços, sempre existe o embaraço e você vai embora. Vou correndo me envolver em seus braços, sempre existe o embaraço e você vai embora. Não tenho mais palavras a não ser dizer que te amo. O meu sonho tão lindo está fazendo parte dos meus planos. Um dia pude despertar o meu sonho junto de ti. Você me deu chance de falar do amor que nasceu dentro de mim. O tempo foi passando, eu fui me entregando aos carinhos seus. Por esse seu jeitinho, macio é seu corpinho, se envolvendo nos braços meus. Toda vez que eu te vejo, sinto que o desejo me devora. Vou correndo me envolver em seus braços, sempre existe o embaraço e você vai embora. Vou correndo me envolver em seus braços, sempre existe o embaraço e você vai embora.